Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Kilo. Webjet, Whisky, Juliette, Kilo. Solo, Salvador. Whisky, Juliette, Kilo, pátio 3. Solicita autorização para girar reator em marcha lenta por 5 minutos já em acordo com o infraero. Reporte no término, Whisky, Juliette, Kilo. Kilo. Salvador, Webjet, Whisky, Gillette, Kilo. No término? Positivo, senhor. Grato, um bom dia. Igualmente, bom dia. 26, decimal 7. Whisky Juliette November, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a ponte 10 do pátio 1. Confirmando a intenção de reboque do pátio 3 para o portão 10 do pátio 1. Positivo, senhor. Senta livre, reporte no término Whisky Juliette November. Sente, senhor.